geral, Panorama e vocês. É 10, é sensacional. A festa vai começar, venha dançar e cantar, Panorama e vocês. A festa vai ser legal. Vai ter baile na minha cidade, convido meus amigos, é pra lá que vou. Tristeza não levo comigo, só levo alegria, é assim que sou. Trabalho duro a semana inteira, fim de semana quero diversão. Cerveja gelada e mulheres lindas, loiras e morenas vai ter de montão. Cerveja gelada e mulheres lindas, loiras e morenas vai ter de montão. A festa vai começar, a alegria geral, Panorama em vocês. É 10, é sensacional. A festa vai começar, venha dançar e cantar, Panorama em vocês. A festa vai ser legal. Vai ter baile na minha cidade, convido meus amigos, é pra lá que vou. Tristeza não levo comigo, só levo alegria, é assim que sou. Trabalho duro a semana inteira, fim de semana quero diversão. Cerveja gelada e mulheres lindas, loiras e morenas vai ter de montão. Cerveja gelada e mulheres lindas, loiras e morenas vai ter de montão. A festa vai começar, a alegria geral, Panorama em vocês. É 10, é sensacional. A festa vai começar, venha dançar e cantar, Panorama em vocês. A festa vai ser legal.